sonda espacial, é a sonda espacial, é a sonda espacial. Sei que tu vem ter, sei que tu nos alien, extraterrestre. Sonda espacial, é a sonda espacial, pegando a minha sonda neutral. Sonda espacial, é a sonda espacial, vamos pro espaço sideral. Sonda espacial, é a sonda especial, é a sonda especial. Sonda espacial, é a sonda especial, alienígena. Musical é o sexo intergaláctico, sexo intraespacial, sexo intergaláctico, sexo intraespacial, não tem. Galáxia de Andrômeda, na galáxia de Andrômeda abre um buraco de minhoca, esquecendo que no mar dentro um virou uma pororoca. DJ MC Androidão, MC seu pai me quer pelado. DJ Alien Sexual, é a suruba espacial, é a suruba espacial, é a suruba no espaço sideral, é a suruba espacial, é a suruba especial, é a suruba no espaço sideral, é a suruba no espaço sideral, é a suruba no espaço sideral. Sexo com os aliens, sexo com ET, sexo com os aliens, sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, todo mundo é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET. É o sexo com ET, sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, é o quê? Sexo com ET, é o quê? É o quê? Sexo com ET, solo de nave. Suruba espacial, a suruba espacial, é a suruba no espaço sideral. Suruba especial, é a suruba espacial, suruba no espaço sideral. Vai! Suruba espacial, é a suruba espacial, é a suruba no espaço sideral. Suruba espacial, é a suruba espacial, é a suruba no espaço sideral. Aê, galera do espaço sideral! É os aliens montando nos aliens, as aliens montando nas aliens, os aliens montando nas aliens, as aliens montando nos aliens, os alienígenas, meninas e aliens. É todo mundo no surubão espacial! Aô, galera da suruba espacial! Voz alienígena na boca, é voz astro na boca, cintilante espacial, todo mundo brilhando, a galáxia de Andrômeda nunca mais vai ser a mesma. É o que? É o que? Vai! É o que? É o que? Sexo com ET! É o que? É o que? Sexo com ET! É o que? É o que? Sexo com ET! É o que? É o que? Sexo com ET! DJ Lakers.